Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Este é o seu programa Mulheres de Esperança. Estamos consigo outra vez para um tempo de partilha, reflexão, conversa agradável. Esperamos nós, não é, Sara? É verdade, Sónia. Esperamos que seja assim, tanto mais que hoje abordaremos um tema um pouco desconfortável, o assunto do perdão. Não foi há muito tempo que falámos sobre isso, não é verdade, Sara? Não, foi só em 2011. O tempo passa a correr. Mas realmente é tão importante este tema que, mesmo que tivesse sido há uns meses, valeria a pena debatê-lo outra vez. Levo os olhos para os montes, de onde virá o socorro? E levo os olhos para os montes, não dorme aquele que me guarda. Como posso duvidar do Criador do céu? Jesus já venceu. O meu socorro vem do Senhor. Nenhum mal contra mim alcançará. O meu socorro vem do Senhor. Pela fé posso lutar. Olhos para os montes, não dorme aquele que me guarda. Como posso duvidar do Criador do céu? Eu não posso vacilar. Jesus já venceu. O meu socorro vem do Senhor. Agora, o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Há poucos meses eu estive a ensinar um grupo de pessoas exatamente sobre este tema. Não foi em 30 minutos, Sónia, foi em 3 dias. Ui. Mas muito importante, tanto para mim quando para os alunos. É um assunto que mexe com toda a gente, porque afinal todos somos magoados, ofendidos, rejeitados, mal entendidos. Há pessoas que têm mágoas de décadas, Sara, e deixam de falar a familiares e a amigos e carregam essa raiva e esse peso de ressentimento toda a vida e, sinceramente, não sei como é que conseguem. Podem. À custa de muita dor interior, de se privarem de momentos de felicidade, algumas pessoas até ficam doentes e, no fundo, o que lhes dói na alma é uma mágoa passada, ressentida, já lá muito funda, algo que não chega a ser resolvido. E esses são os que fingem que não aconteceu nada e usam a frase "esquece" para continuar a viver. E para abordarmos este assunto tão importante e ao mesmo tempo complexo e, quiçá, doloroso, convidei a nossa psicóloga doutora Cassiana Tavares. Vamos lá, que ela já deve estar à nossa espera. E agora, vamos entrar na nossa sala de visitas. Olá, doutora Cassiana, como está? Olá. Está bem? Como estão os seus meninos? Estão bem, muito obrigada. É uma semana boa, não há ninguém doente. Ah, ótimo. É um prazer tê-la connosco para as nossas conversas mais ou menos complicadas. Esperamos não ter perguntas muito difíceis hoje. Não vou já fugir. Nós temos falado várias vezes sobre o assunto do perdão. Não apenas como conceito, mas como prática de vida. Uhum. Importa-se definir o que realmente é o perdão. Eu vou ver, vou falar-lhe de uma forma de como o perdão tem sido definida, que é uma forma mais ou menos que é aceita. É uma forma que tem sido estudada, porque tradicionalmente o perdão estava mais relacionado com a religião e com a filosofia, mas a psicologia nos últimos anos tem estudado muito mais o perdão. E uma definição que é aceita é que é um processo, em primeiro lugar, portanto não é uma coisa imediata, é um processo que acontece numa pessoa e em que há uma mudança nas cognições, ou seja, nos pensamentos, nas emoções e nos comportamentos perante um agressor ou agressores. Em termos conceituais, é disto que estamos a falar. É bom, eu gosto, mas não acha que quando nós perdoamos, esperamos sempre alguma compensação da outra parte? Nós somos ofendidos, somos rejeitados, somos abusados, enfim, por aí fora. Uhum. Esperamos sempre que a outra pessoa nos compense daquilo que nos fez. Não seria isso o ideal? A pessoa pode ter essa expectativa. E há formas de viver o perdão, ou de sugerir que o perdão seja trabalhado, ou que a ofensa seja trabalhada, que implica alguma compensação. Agora, do ponto de vista da vítima, quando no acompanhamento psicoterapêutico esta dimensão é trabalhada, muitas vezes ela tem que ser exatamente ajudada a não esperar isso. Porque por vezes nem temos a oportunidade já de falar com o agressor. Vamos supor que ele já morreu. Exatamente, isso pode acontecer. Uhum. Portanto, não há hipótese da pessoa ter esse retorno. Não há essa possibilidade. Sabe que eu acho que, pelo menos no meu entender, o perdão é mais demonstrado por atos do que por palavras. O que é que acha disto? É uma das dimensões do perdão. São os comportamentos serem mudados. São os pensamentos, as emoções e os comportamentos em que é esperado que haja uma mudança. Por exemplo, comportamentos, desejos de vingança. Tem de haver uma mudança aqui. Não basta a pessoa dizer que perdoou, mas continuar a fantasiar e às vezes a fazer coisas que procurem a vingança, por exemplo. Mas, por exemplo, o agressor pode dizer: ah, perdoa-me, desculpa-me, uhum, não foi por mal e tal. Mas continua a fazer ações e a ter ações que não têm nada a ver com aquilo que disse. Uhum. Isso pode acontecer, não é? Pode. Ah, do ponto de vista do agressor. Do agressor, por isso é que eu digo que talvez é mais importante que haja atos e não só palavras. Uhum. Há pouco, quando eu referi àquela definição de perdão, estava a falar do ato de perdoar. Sim. Que a pessoa tem que ter esta mudança nestas três dimensões. Do ponto de vista do agressor, esta aqui já é uma questão que é mais relacionada com a mudança no comportamento agressivo, que pode realmente acontecer ou não, e que muitas vezes é independente do perdão que a pessoa já escolheu iniciar, já escolheu dar. Sim, eu entendo. Porque há pessoas que acham que se assumirem o erro, se assumirem o erro e repararem o dano, isso chega. Há pessoas que acham que é assim. Portanto, eu assumo o erro, eu vou dizer peço desculpa e pronto, está tudo concluído, está tudo bom. Concorda com isso? Pelo menos não me dá essa sensação pela resposta que me deu. Se há uma repetição do dano que é causado, nós temos aqui um problema. Porque isto é independente, como eu referi há pouco, da ação da pessoa. Se estamos a falar de um caso de vitimação, é uma situação muito grave. Se estamos a falar de outras situações, por exemplo, pensando na vida familiar, em que uma pessoa tem um comportamento recorrente, aqui há um problema que tem que ser obviamente tratado, porque não se pode viver desta forma. Não acha que se nós fôssemos mais maduros nos nossos relacionamentos, não precisávamos do perdão? Eu acho que nós vamos precisar sempre do perdão, porque mesmo quando somos maduros, a dada a altura do caminho, nós vamos... Eu gosto muito de expressões. Vamos meter tropeçar. A pata na poça. Exatamente. Vamos sempre. Acredito é que poderíamos exercer o perdão de uma forma mais natural. Ah, era aí que eu queria chegar. De uma forma como os ingleses têm expressões maravilhosas, like second skin, que nos saísse, que acontecesse, que nós nos predispuséssemos a pedir perdão, a reparar o nosso erro, a mudar o nosso comportamento, e nós que sofrêssemos a agressão, a capacidade de perdoar a pessoa, de amar e de mudar também o nosso comportamento em relação a ela. Ou seja, o perdão fosse tão natural como errar. Porque errar é tão natural, não é? Costuma ser, errar é humano, costuma-se dizer. E perdoar também, e perdoar deveria, também ser. Deveria ser. E é nesse sentido, não é? E é, realmente. Oh, doutora Cassiana, alguém disse que o verdadeiro perdão não é aquele que perdoa. O verdadeiro perdão é aquele que não culpa. Tem um pouco a ver com a questão que eu lhe coloquei anteriormente. O que é que acha disto? Eu identifico-me com aquilo que está aqui. Sim? A culpa é um problema que nós temos. Ela aparece quando acontece um erro e a grande questão não é a culpa. Porque quando existe o reconhecimento da pessoa, se estamos a falar do ponto de vista de quem erra, se há o reconhecimento e a pessoa se predispõe a mudar e sim a reparar, porque, por exemplo, com crianças nós trabalhamos isto com os pais. A criança deve ter medidas reparadoras daquilo que faz. Mais do que nós culpabilizarmos a ação da criança, nós deveríamos ensinar as nossas crianças a assumirem que erraram, a mudarem a sua atitude e a repararem aquilo que foi feito. Porque a culpa vai automaticamente interferir nesse processo que eu acho tão saudável, não é? A criança reconhece que errou e vai tentar melhorar. A culpa é uma coisa que nos cai em cima. Exatamente. E fica em cima de nós. E eu não sei se serve para alguma coisa. Boa. Se eu disser a uma criança e eu a acusar, mas eu não a ajudar a reparar o erro, isso não é arrependimento. Eu não lhe estou a ensinar arrependimento. Eu não lhe estou a dar uma ação, algo que ela possa fazer para sair. Mas, doutora, isso não funciona só com as crianças, eu acho que é com toda a gente. É com toda a gente. E nós temos tanta tendência, quando abordamos alguém que está em dívida para connosco, culparmos a pessoa. Colocarmos essa culpa em cima da pessoa. Mas isso é uma coisa que lá está, vem desde o pequenino. Se não é ensinado corretamente, é uma coisa que depois nós vamos reproduzir em adultos. Culpabilizamos a criança de ter feito alguma coisa, mas se não ensinarmos que ela tem que aquilo serviu para alguma coisa, para ela aprender ou para ela ter um ato, não vai servir para nada, só vai fazê-la sentir-se pior. Não vai realmente ajudar a criança. Exatamente. A mudar, que é interessante que o perdão, do ponto de vista de quem tem que perdoar, é um processo. Um processo que o indivíduo inicia, em que vai haver uma mudança. E ao haver essa mudança, nós, sim senhora, reconhecemos à pessoa o direito de estar triste, ofendida, magoada, zangada com alguém, alguma pessoa. Tem que ser uma pessoa. Claro. O perdão é em direção a pessoas, não é? E a pessoa tem este direito, porque precisamos de lidar com aquilo. Se nós não reconhecermos que há um erro, mesmo eu vítima, se eu não reconhecer que é um erro, eu não posso exercer perdão, porque não há nada para perdoar. Claro. Portanto, eu tenho o direito de estar mal, mas o perdão é um convite à mudança. Oh, doutora Cassiana, e aquelas pessoas que normalmente dizem coisas do tipo: esquece, vamos em frente. São aquelas pessoas que põem as coisas debaixo do tapete, como nós costumamos dizer. Acha isso saudável? Pôr debaixo do tapete eu não acho saudável. Às vezes temos de arrumar. Mas até... nunca debaixo dos tapetes. Não, não, debaixo dos tapetes não funciona, porque depois podemos escorregar. Claro. Fica feio, a sujidade acumula-se. Evidente. Se agarrarmos nesta Até podemos tropeçar ali naquilo que está debaixo do tapete. Se agarrarmos nesta metáfora e pensarmos numa casa, e mesmo que tenhamos muitos tapetes e espalhamos pela casa toda, há de haver uma altura que aquilo não funciona. Claro. Que está por todo lado. E as pessoas que vão acumulando, às vezes é assim que interiormente estão por todo lado. E uma boa imagem que nós usamos muitas vezes em psicoterapia, eu acredito, é arrumar as coisas nos armários. Havia uma professora, uma orientadora, aliás, não era professora na minha faculdade, que nos ensinava muito com estas analogias, com estas imagens. E esta do armário ficou sempre na minha mente e eu uso muito em consulta, que é: precisamos de pôr as coisas nos sítios certos. Às vezes não sabemos em que sítio pôr, porque não tem um sítio ainda para aquilo. E não conseguimos lidar, por isso é que perdão é um processo que leva o seu tempo. Mas tem que ficar arrumado em qualquer lado, nunca debaixo do tapete. Às vezes tem que ficar ali, de lado, até à altura melhor para lidar com aquilo. Às vezes temos que pedir ajuda para perdoar. Ah, essa é uma fase muito importante, porque no perdão às vezes temos mesmo que pedir ajuda. Às vezes temos. É importante. Às vezes precisamos que alguém nos diga que temos toda a razão. E só isso é libertador. Claro. Eu creio que uma questão, há pouco estávamos a falar de culpa e eu estava a pensar: digo ou não digo, mas não diz. Diga tudo. Quando nós ouvimos os comentadores na rádio, na televisão, sempre que falamos de culpa, vamos buscar a nossa herança judaico-cristã, porque temos esta narrativa de que culpa vem da nossa herança religiosa. E se calhar até é verdade, porque às vezes falamos muito de culpa. Mas a verdade é que a mensagem central do cristianismo não é a culpa. Não é a culpa, que é interessante. Não é a culpa. Mas eu conheço pessoas que não têm qualquer religião e estão cheias de culpa. É verdade. Onde é que foram buscá-la? Mas ainda assim podemos dizer que a nossa herança... Há de haver um comentador que vai dizer que ficou a nossa herança, a nossa narrativa histórica, que vem daqui, do facto de nós termos sido um povo religioso e apropriamos-nos da culpa. Independentemente daquilo que for, a verdade é que a mensagem central do cristianismo é o arrependimento, é o perdão. Sim, não a culpa. Não a culpa. Portanto, este é um viés que tem que ser desconstruído, desfeito na mente das pessoas. E era isso que eu ia fazer, era essa pergunta que eu ia fazer-lhe a seguir, porque no cristianismo nós abordamos o perdão como uma ênfase na necessidade das nossas faltas serem perdoadas por Deus e uma grande ênfase na necessidade dos seres humanos praticarem esse perdão entre si como pré-requisito para uma saúde mental e para um crescimento espiritual sadio. Subscreve esta ênfase? Completamente. Uma das coisas que tem feito o perdão ser estudado no âmbito da psicologia é perceber-se no papel que tem em termos de ajuste na saúde mental para pessoas que, por exemplo, foram vítimas de abuso, pessoas que são vítimas de crimes de guerra, pessoas que são vítimas de crimes ou de ofensas, que se podíamos dizer menores, embora isto do menor é muito relativo, porque depende, claro, da pessoa, é. Não é? Mas o papel que tem no bem-estar e na saúde mental das vítimas, e é por isso que tem sido tão estudado. Também percebemos que há diferenças culturais tremendas na forma de se viver e de praticar o perdão. Daí eu lhe ter dito que era uma pergunta muito difícil aquela que me fez no início, porque varia o perdão e a forma de ser vivido. A doutora Cassiana já ouviu aquela ilustração, que é uma tribo que eu agora... onde quando alguém faz um crime, a aldeia toda se reúne, aquela pessoa é posta no meio e durante vários dias aquela pessoa é bombardeada com tudo quanto é bom. Uau! Tu és bom, tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu já me ajudaste, tu me abençoaste, tu me tiraste, tu me deste, etc, etc. É trazido à memória aquilo que é bom, não é? Tudo o que é bom. Isso é quando muito aquilo, interessante. Quando aquilo acaba, o agressor ou a pessoa que está ali a ser, aquilo que faz de conta que é um tribunal tribal, não é? A pessoa que está ali a ser julgada está embebida só em coisas boas, em bondade, em afirmação. A culpa, aqui neste caso, a culpa não desaparece, há. Completamente, não é, há. E há mais probabilidade da pessoa pedir perdão, mais probabilidade da pessoa se arrepender, quando sabe toda aquela gente à sua volta, o ambiente é propício. E porque toda a gente a perdoou. Porque ao fazer isso, as pessoas estão não a perdoar. É que eu, não é que eu tenha perdoado. É que, além do mal que aquela pessoa fez, aquela pessoa não fez só mal. Também fez o bem. Também fez bem. Uhum. E às vezes nós esquecemos essa afirmação. É, e tem a ver com as diferenças, as diferentes formas entre o tal coletivismo e o individualismo, que são diferentes nas diferentes sociedades e que influenciam muito a forma de viver o perdão. E o cristianismo parte do pressuposto que nós podemos perdoar porque fomos perdoados e porque temos uma nova natureza. Sempre. É a premissa base. Exatamente. Não é? Perdoamos porque assim como as nossas, como tu nos tens perdoado. É sempre esta premissa e esta prática tem a ver com isso. Para haver perdão tem que haver arrependimento? Sendo esse arrependimento da parte do agressor, sim, isso nem sempre vai ser possível. Porque era como falávamos no início, pode ter morrido, pode não querer e a pessoa ainda assim pode perdoar. Pode não se ter apercebido, por exemplo? Que a outra se arrependeu? Não. Que fez mal à outra pessoa? Também. Isso também pode acontecer. Mas quando eu escolho perdoar e entro neste processo de perdão e me predisponho a mudar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço em relação àquela pessoa, eu posso não ter garantido que vou receber nada de volta. A garantia que eu tenho, ou aquilo que eu tenho direito é a ter direito a estar zangada, triste, ofendida, a reconhecer que houve um problema, pelo menos para mim, houve ali uma questão. E depois poderíamos explorar que há estratégias em que por vezes podemos incentivar a pessoa, dependendo daquilo que for, a procurar o seu agressor, mas nem vamos por esta via. Sim. Vamos partir do pressuposto de que a pessoa não sabe, a outra pessoa, ou que já faleceu, o perdão continua a ser possível. A ultimazinha, esta mesma última. Na sua clínica já tem tratado pessoas com problemas graves devido à falta de perdão? Já. E quais são os sintomas que essas pessoas apresentam? Vai parecer um bocadinho redundante, porque há uns tempos num outro programa perguntaram-me o que é que me aparecia mais em clínica e eu disse ansiedade e depressão. E eu vou dizer outra vez ansiedade, claro, e depressão. Que também pode ter a ver com isto, com a que falta de perdão. Pode ter a ver com isto, também estar associado a vivências que a pessoa não consegue ultrapassar. E que continuam a ser stressores, continuam a ser fonte de preocupação, logo ansiedade, continuam a ser fonte de tristeza, de perda de esperança, de perda de valor próprio e logo depressão. Doutora Cassiana, é sempre um prazer tê-la connosco. Eu espero voltar a convidá-la outra vez. Ok, eu prometo para voltar mais em um breve. Assunto complicado. Sempre complicado. Muito obrigada. Adeus. Digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus. Abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Mulheres de Esperança. Apresentamos agora Conversas da Alma. Jesus Cristo ensinou-nos uma oração lindíssima, que o ouvinte de certo sabe de cor. É conhecida pela oração do Pai Nosso, porque é assim que começa. No meio dessa oração há uma frase que a maioria das pessoas repete sem se dar conta da sua enorme importância. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Penso que os discípulos, ao ouvirem Jesus demonstrar como deveriam orar, muito do que ele disse deve ter soado bem estranho aos seus ouvidos. Algumas das frases da oração são bem fortes e profundas, e esta é uma delas. Quer dizer simplesmente isto: se eu desejo que Deus perdoe as minhas falhas, as minhas ofensas, as minhas dívidas para com Ele, e aqui eu faço uma pausa, e são tantas, da mesma maneira tenho que perdoar aqueles que falham para comigo, que me devem algum carinho, respeito, amor, consideração, que me ofendem, e alguns diariamente. O ouvinte dirá: mas isso não é possível, Deus tem esse poder, nós não temos. Mas sabe, se não fosse possível, Jesus não o teria dito. Imagine que quando Jesus estava na cruz a morrer, ele mesmo exemplificou o que ensinou. No meio do seu sofrimento, dor e abandono, ele disse de maneira audível: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Neste pedido estavam englobados os seus carrascos, o governador romano que o sentenciara, o rei Herodes que o ridicularizara, os fariseus e religiosos que o acusaram falsamente, os homens que o açoitaram, que lhe colocaram sobre a cabeça uma coroa de espinhos, os homens que gritaram no meio da multidão: crucifica-o! E mais, estava toda a humanidade que o sacrificou para que o seu pecado fosse tirado. Que ato de amor incrível! Que imensidão de perdão! E nós, às vezes, com pequeninas ofensas, dizemos como se fôssemos os maiores: nunca vou perdoar. Pense bem, cada vez que dirigir ao Senhor esta oração, faça a paz com o seu semelhante. Vai ver que a vida é mais bela, que o ar fica mais leve e que o seu coração recebe paz. Que assim seja. Terminamos o nosso programa, mas não queremos deixar de expressar o nosso carinho por todas as que nos escrevem, contactam e nos incentivam a continuar. Obrigada a todas. Vamos voltar, sim, para a semana, neste mesmo horário. Pode ouvir-nos ainda na internet e, para isso, esteja atenta aos contactos que damos já a seguir. Deus vos abençoe. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 11 28 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.